abaixo do medo. No fundo de uma sala fiz, um novo arquivo vivo que o sistema criou. Colocando a ponto 40 colado na sua cabeça. Sem que a galinha na tira, com marcos no rosto, amargurado do passado, o que fosse. Sem expressar nenhum remorso ou sentimento. Estrava que eu tiro no seu pescoço. Seja bem-vindo a este mundo cruel, do castelo de monstro. Puta cria monstro, detento não se redime. Ponto 40, ferramenta, pra quem vive do crime. Puta cria monstro, detento não se redime. De monstro, reflete a violência macabra no rosto, passado triste e fosco, na rua bicho solto, a quadrilha tá formada, tem guerreiro na arena, atrocidades e sangue na cena, mata sem saber se vale a pena, formado no ringue, profissão perigo, apelido crime, não tem paz e nem amor, psicopata, não estudou, não cola em bolinho de pipoca, da grave fala bosta, prefere se excluir nativa, toda hora instinto de revolta. De matraque, umas macacas fortalece a muralha. Não é regenerado, vítima do sistema, sofre com o passado. Puta cria monstro, detento não se redime. Ponto 40, ferramenta, pra quem vive do crime. Puta cria monstro, detento não se redime. Ponto 40, ferramenta, pra quem vive do crime. Puta cria monstro, detento não se redime. Ponto 40, ferramenta, pra quem vive do crime. Puta cria monstro, detento não se redime. Os monstros onde habita a aflição, onde o mal invade a alma e impera a solidão. No coração do detento brota o ódio e o rancor. Por aqui não vi bondade, nunca ouvi falar de amor. Puxando com altos firmas, só bandido de renome. Viver nessa bagaça tem que ser sujeito homem. Salve Zé Gordão, pode ir pra sua fortalece. Tamo junto meu parceiro, bloco G, PDF. No castelo dos monstros ser cruel eu aprendi. Traz minha naifa até a cena que um capaz já vai cair, deixa o Álvaro cantar, que na rua é mais que pá. Avisa lá pra minha quebrada que o monstrão já vai voltar. Puta cria monstro, detento não se redime. Ponto 40, ferramenta, pra quem vive do crime. Puta cria monstro, detento não se redime. Ponto 40, ferramenta, pra quem vive do crime. Puta cria monstro, detento não se redime. Ponto 40, ferramenta, pra quem vive do crime. Puta cria monstro, detento não se redime. Você pensa que o ladrão se regenera? O diabo transformou um homem fera. O filho que nasceu santo agora é bandido. A carne fraca deu espaço pro inimigo. A força de vontade na cela ficou trancada. Só conhece a maldade que na cara está estampada. Não se regenerou e nunca vai mudar. Nas ruas desacertos, contas para acertar. Com a PT na cinta, o monstro cria asa, não teve oportunidade. Só cortar na cara o louco fora da cela, onde o castelo era abrigo, de volta às ruas representa o perigo. Puta cria monstro, detento não se redime. Ponto 40, ferramenta, pra quem